do Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um Papo do Fino, sim, mas um programa incrível. Hoje vamos tratar de um tema muito polêmico, um tema que dá muito pano para a manga. Vamos falar da arbitragem, especialmente a arbitragem brasileira, mas a arbitragem no mundo, a arbitragem nos esportes, está maluca. Vamos entender o que está acontecendo com a arbitragem, o que a gente pode melhorar, o que pode piorar. Para falar de arbitragem, três árbitros aqui: Arnaldo César Coelho, José Roberto Gaite e Gaciba. É, na verdade não, tô brincando. É o Rodrigo Bronquinha, o Patão e o Dogueira. O melhor árbitro brasileiro de todos os tempos foi o Margarida, com certeza. É isso aí, Montanha não está aqui para passar os contatos. Sabe por que Montanha não está aqui para passar os contatos? Estamos gravando hoje, dia 5 de outubro. Aniversário do Montanha! Oh! Você está com a família dele, né? Todos reunidos, comendo um bolinho. Com as pessoas queridas, que não somos nós. Exatamente. E depois ele vai se reunir com outras pessoas mais queridas ainda. E também... São cinco vagabundos que ele contratou, todas com a camisa do Santos, cada uma com uma garrafa de jurupinga na mão. O bicho vai comer solto hoje à noite. Parabéns, ô Montanha! Não, e pior que na hora de falar merda sobra, ele tá aqui, né? Agora quando ele tá bêbado, não chama a gente. É, exatamente. Então, Nogueira, passe os nossos contatos, por favor. contato@finodabola.net, nosso e-mail, facebook.com/ofinodabola e twitter.com/ofinodabolanet. Muito bem, no próximo bloco a gente começa com um papo sobre arbitragem. E agora, vamos ouvir uma música de Bezerra da Silva. Qual que é o nome da música, Nogueira? A música é Meu Bom Juiz. Muito bem, então vamos ouvir essa música aí do Nogueira e já voltamos ao Cridê. Toca aí. Antes de ouvir o que o meu samba diz, pois este homem não é tão ruim quanto se ofensa. Meu bom juiz, ah, meu bom juiz, meu bom juiz, não bata este martelo e me dê a sentença. Antes de ouvir o que meu samba diz. Começa a nossa discussão perguntando para o Patão o que está acontecendo com a arbitragem do Brasileirão. Não, o que tá acontecendo é o que sempre acontece, mesmo todo ano, né? Muito erro, gol, pênalti que não foi, favorecendo um time ou outro. É, todo ano é sempre a mesma coisa. Eu, assim, problemas com arbitragem, se a gente for parar para analisar, o problema, assim, juiz e goleiro, qualquer falha que eles façam é muito mais grave do que qualquer outra pessoa que esteja dentro do campo fazendo. Então, assim, se o Bandeirinha levanta a bandeira na hora do impedimento, ainda tem a chance do juiz dizer que não dá. É, se um zagueiro falha, ainda tem o goleiro pra salvar. Mas goleiro e juiz, se errou, já era. Não tem mais como voltar atrás. Na verdade, a gravidade tá em cima da responsabilidade que eles têm. Erro, todo mundo ali, o centroavante também perde gol. Mas o erro do centroavante é minimizado pela situação que ele tá. Agora, o juiz, quando ele erra, é fatal. Você não respondeu o que está acontecendo com a arbitragem no Brasileirão. Eu só complementei o que o Patão falou, porque eu também acho que o que acontece com a arbitragem do Brasileirão de 2012 é o que vem acontecendo em 2011, desde quando começou. E o que é isso? É um problema, assim, pra mim é muito mais um problema. É lógico que a gente também vai falar no podcast sobre o que pode estar ocorrendo com a arbitragem, mas assim, é muito mais um problema de falha humana, que eu acho que todo mundo tá sujeito a falhar, como o goleiro tá sujeito a falhar, como o cara do meio de campo também tá sujeito a entregar uma bola, mas o erro do juiz e o erro do goleiro são muito mais explícitos. Então, agora eu vou cornetar porque é o seguinte... Nova, será? Em 2012, os erros eles cresceram demais, tendo um par de árbitros de referência na linha do gol, e que eles podem intervir no jogo. Não serve pra nada, então, assim, esse cara aí. Não, tem que servir pra alguma coisa, não é possível. Mas não serve. Não, tem que servir, não existe isso. Não, teoricamente, não teria que servir, mas... Tem que servir, tipo assim, tem que servir e ponto, é porque você quer... Não, então... Não serve. Não, lógico que serve, pô. Como é que... Você tem... Dois caras a mais observando a partida, ele não serve pra nada. Não, eles não mudam nada no jogo, eles são dois bandeirinhas a mais. Exato, quem tem o bandeirinha e o bandeirinha não avisa o juiz pra anular determinado lance. Ele também, há vários lances do brasileiro, o árbitro lá do fundo sinaliza pênalti, que não é pênalti. Não sinaliza, que aquela mula não pode sinalizar. Ele não pode sinalizar, eles têm os códigos deles. Então, né, mas olha só, o cara tá ali, na cara dele, vendo o lance. Aí ele viu que foi pênalti. Ele tem que ficar quieto, imóvel, tipo poker face, né? Não pode fazer nada. E avisar o juiz, que tá lá no meio de campo ainda, correndo. E aí o juiz, depois de um minuto, vai e vem correndo... E apita o pênalti. A impressão que dá, sabe? A credibilidade. Mas o jogador vai virar porque você marcou pênalti, você tá louco? Você tava lá no meio de campo, você viu o quê? Até ele falar que foi o cara que marcou e tal, não sei o quê. Já tá todo mundo em volta dele, empurra, empurra do caralho, já mostrou 15 vezes no tira-tema. Se a porra do cara ali que tá atrás já levanta a bandeira e fala assim, porra, foi pênalti porque você chutou o cara na minha cara, você vai falar que não, seu vagabundo? Aí pronto, acabou, não tem nada. Então assim, tem que dar uma função pro cara. Põe ele pra agitar a bandeira, bater polichinelo. Então, mas pênalti, na verdade ele tem... Mas ó, a impressão que dá... Ele tem a função, mas não tem a autonomia. Então, mas esse juiz ali de fundo... Eu vou mudar a autonomia pra ele. Então, a impressão que dá é que é o seguinte, colocaram o cara ali, mas os caras da comissão de arbitragem tá com medo do cara tomar um pau dos jogadores. Então não pode. Não vai tomar pau. Não, então, mas parece. Mas... Não, eu sei, mas assim, a impressão que dá é o quê? Ele não pode se movimentar. Mas por que ele não pode se movimentar? Porque senão o jogador vai descer vai sentar o braço nele. Porque é a única justificativa, porque não tem a justificativa de ele não poder se movimentar. Se você faz isso, o cara não pode sinalizar, não pode fazer nada, você pode colocar. Não adianta só aumentar o número de árbitros. Ah, de 3, passa pra 5, pode passar pra 10. Se ficar do mesmo jeito que tá, dando esses dois na linha de fundo, que não tem função nenhuma, quase. Mas eles, vai continuar tendo erro. É isso que eu discordo. Eles têm função. Eles avisam o árbitro marca a coisa que eles avisam. Por isso que eu tô falando. Eu tô mais indignado com 2012, porque 2012 tem mais erro que 2011. Tem dois caras mais olhando. Não, concordo, entendeu? Com vocês. Eles têm função, ok. Só que eles têm que ser mais efetivos. É, eles não têm autonomia. Eles podem ser mais efetivos. Que ponto, por exemplo, ali no Palmeiras e Ponte Preta, que teve no Pacaembu, os caras arbitraram ali no fundo de calça de agasalho. O Bandeira bandeirou. Tava frio? E tava frio. Ah, então tudo bem. Mas o Bandeira não pode bandeirar de causa de agasalho. Mas o Bandeira ainda dá as corridinhas de lado, né? Então. Esquenta, dá uma suadinha. O cara tem que ficar ali parado, porra. Mó frio, cara. Não, mas assim, será que os árbitros dão tanta importância pra esses dois aí? Tipo, na hora que toca o sininho do lado dele. O cara, tipo... Eu acho que então. Aí depende muito do árbitro. Depende da posição do árbitro. Tem lance que não dá pra discutir, tem lance que é do árbitro. O árbitro é a autoridade máxima, é ele que define o negócio. Só que o problema é que eles estão errando o sistema. Existe rodada sem discussão de lance? Não, as últimas rodadas, impressionante. As últimas, sei lá, 10 rodadas, todo jogo tem um lá que... Puta, é uma cagada monstro. Mas eu acho que é o azar dos árbitros, cara. Foi a tecnologia, velho. O azar deles é a tecnologia. Porque antes, eu tenho quase certeza que antigamente... Havia um problema da arbitragem tanto quanto tem hoje em dia. O problema é o seguinte, hoje tem câmera até no útero. Tanto que havia que quando a gente grava os podcasts das Copas do Mundo, você pode ver que cada dois, três jogos que a gente comenta, de grupo, tem lance que é discutível. Fala, fulano roubou. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo sintomático. No Palmeiras e Ponte Preta que eu citei agora, o primeiro gol do Palmeiras ocorreu numa falta que, ao meu ver, no estádio não viu o replay depois. Foi falta. Mas o juiz, o jogador do Palmeiras perdeu a bola, a Ponte Preta já tinha saído, o cara já tinha dado um passe, ele voltou e apitou. Por que ele apitou tanto tempo depois? Porque o Henrique falou na orelha dele. Então, quer dizer, o cara na frente do lance, ele não viu que foi falta na hora do lance? Então tinha alguma coisa de má intenção ali. É esse que é o problema. Isso que me incomoda um pouco. Você pega aquele lance do Fred contra o Atlético Mineiro no Engenhão, foi um lance absurdo. Que o Fred pergunta, né? Olha pro banco e fala, mas foi... Que ele olha pra televisão, exatamente. Só que o juiz esperou ele pegar a bola e driblar o goleiro. A hora que driblou o goleiro pra fazer o gol, o cara levantou a bandeira. Pô, pelo amor de Deus, né, mano? Essa péssima arbitragem brasileira, ela vem desde quando? Desde quando começou o Campeonato Brasileiro. Já faz tempo já que é assim. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. O árbitro brasileiro, eu acho que ele tem um problema maior do que, eu acho que, se a gente for comparar com... arbitragem mundial. O jogador brasileiro, ele dificulta o trabalho da arbitragem. Sim, isso é verdade. Então, assim, tem um dado aqui que eu peguei no site do Universidade do Futebol, de 30 a 40% dos cartões que são dados no Campeonato Brasileiro não são para infrações. Então é para reclamação, é pro cara que fica enrolando para poder continuar o jogo. Então os cartões amarelos... Comemoração de gol. Agora virou moda, né? Simulações. Simulações. Então assim, o jogador brasileiro, ele tenta... de toda maneira, ludibriar, dificultar a ação do árbitro. Então, mas você tocou num ponto, esse ponto de simulação também é discutível. Porque tem cara que toma o tranco, cai, não foi falta, mas o cara não levanta, não reclama, não faz nada, o juiz vai lá e dá amarelo pro cara. Então os caras têm um abuso de autoridade também, mas viu? Mas o problema é o seguinte, é tanta gente simulando que na hora que o cara não simula, ele acha que o cara simula. Tudo bem, também. Mas tem juiz que ele acha que é dono do jogo. Você fala arbitragem, tem problema com o jogador, só que assim, os árbitros brasileiros são, via de regra, bem mais arrogantes do que os árbitros da Europa. Você assiste um jogo na Europa, dificilmente você vê um cara querendo tomar conta do jogo. Então, mas o querendo Rodrigo... ser o centro da partida. Eu entendo, mas assim, é muito... Mas assim, eu também acho que isso é um efeito do quê? Porque o jogador brasileiro também ele tenta se colocar muito mais à frente do árbitro. Tentando muito mais ludibriar esse árbitro, que às vezes se impõe também, porque ele tem que dizer o seguinte, peraí, vamos parar com a palhaçada, que quem manda aqui sou eu. E aí ele tem que se colocar muito mais à frente, por quê? Porque os jogadores tentam muito mais nessa daí trás, né? E nessa daí o cara sai distribuindo cartão amarelo pra todo mundo pra, tipo, dar uma acalmada no jogo. Pra se impor, mas então, mas tem uma diferença quando o cara faz pra se impor e quando o cara faz porque ele é estrela. Porque assim, eu vou fazer uma observação, um parênteses aqui e fechar rapidinho, porque não tem a ver com a pauta do futebol. No basquete, os caras erram mais do que no futebol. Na próxima temporada da NBA, eles já vão eles vão começar a rever falta. Exato. Eles vão parar o vão esperar o lance finalizar, vão olhar no monitor pra ver se foi falta ou não, porque tem muito jogador simulando falta no basquete. A arbitragem na Olimpíada foi tenebrosa. Só que assim, os juízes, eles erram por quê? Porque o jogo tá ficando mais rápido, mais dinâmico. No futebol, ao contrário. Você tem uma situação que você tem cada vez os árbitros também melhores condicionados fisicamente, né? Seguindo um pouco o ritmo da questão física dos atletas. Só que assim, eles têm um pouco dessa arrogância que acaba estragando o jogo também. Porque tem jogador que reclama, ele vai na televisão e fala, ah, eu fui falar com ele e não falei nada. Tem jogador que mente, falou alguma merda também. Só que o juiz pega e manda o jogador tomar no cu. Agora o jogador não pode mandar o juiz, porque o Emerson falou que o cara roubou não sei o que, lá toma 6 jogos. O cara dá um carrinho por trás, quebra a perna do cara, toma o vermelho e só faz automática. Então, quer dizer, não pode falar nada com os caras também, né? Assim, voltando no que tu tá perguntando, acho que a arbitragem, num contexto geral, o problema da arbitragem, ela tem muito mais relacionado com o problema do humano de não conseguir chegar, conseguir definir. O ser humano nunca ele vai conseguir chegar no mesmo precisão que tem a máquina, ou então o olhar da câmera, uma série de coisas. Então o que acontece? É problema humano, tem limitações. O cara, muitas vezes, eu penso nisso quando eu lembro do jogo da Olimpíada do Brasil, que no gol que o Rafael entregou a bola lá na lateral, quando ele foi tocar a bola, ele não viu, assim, tinha um jogador tava tampando a visão entre ele e o atleta do Brasil que ia tocar a bola, e quando ele tocou essa bola e fez o passe, ele não via ninguém. Só que a visão dele, ele tava sendo tapada do outro jogador que ia roubar a bola. Então esse outro jogador que veio roubar a bola dele, ele não viu que tinha aquele jogador ali. Então ele tocou consciente que aquela bola chegaria ali. Só que o jogador chegou antes. Então assim, existem problemas que são humanos. Não há como o árbitro com 100% de precisão, você pode colocar 20 árbitros ali na linha do gol, com 100% de precisão, você não vai conseguir fazer com que todos os gols sejam validados. Porque existe um problema, são milésimos de segundo que talvez o olho humano não consiga ter a precisão que tem no dispositivo eletrônico. E aí vem o recurso eletrônico, mostra, o cara tava 10 centímetros na frente, não sei o que lá. Isso atrapalha demais. E aí começa a crítica, o juiz errou de novo. Mas tem erro que não, assim, o olho humano dificilmente consegue pegar. E às vezes o cara também, quando acerta, acerta na sorte também. A gente já discutiu isso sobre a TV hoje, mostra, né, o ângulo impossível, que, meu, não tem como o juiz ver e tal. E agora, se eles obedecessem uma simples recomendação da FIFA, que é a seguinte, cara, em caso de dúvida, é pró-ataque. Então deixa o lance seguir. Mas não, a primeira coisa que eles fazem é apitar, ou levantar a bandeira. Exato. Na dúvida, para o lance. Porra, mas tá na recomendação, cara. Na dúvida, deixa o bonde correr, cara, porque todo mundo quer ver, então. É gol. E tá certo. Bom, pegando o gancho que o Rodrigo comentou aí de alguns jogos do Campeonato Brasileiro, tem um site chamado Placar Real, o link estará aí no post, que é bem bacana. Eles mostram a classificação real, assim, a classificação da CBF, né, classificação de verdade, e do lado, a classificação de como seria, né, como estariam os resultados se não houvesse a interferência da arbitragem, né, isso sim, depois de analisadas mil vezes, diversos ângulos, tirateimas e o caralho. Na classificação da CBF, a gente tem o Fluminense em primeiro, o Atlético, o Grêmio, o Vasco e por aí vai, né, esse é o G4 de hoje. No placar real do site, considerando os erros de arbitragem, o Atlético Mineiro seria o líder, o Fluminense em segundo lugar, o Grêmio em terceiro e o Corinthians aparece em quarto lugar, né, dando um salto de oitavo pro quarto. E viraria, na verdade, um G5, né? Porque a quarta exato. Vaga da Libertadores... Viraria um G5, que o Botafogo pegaria o quinto lugar, que está no placar real em quinto. E na tabela da CBF, né, que é a oficial, ele está em sétimo lugar. Olha que maluquice, né? E na zona de rebaixamento, o Santos estaria na zona de rebaixamento e o Palmeiras não estaria mais lá. O Palmeiras estaria 3 pontos fora da zona de rebaixamento, inclusive podendo perder para o São Paulo domingo agora. Exatamente. Sábado agora não teria problema. Com 3 times entre ele e a zona do rebaixamento. Né? E o Flamengo estaria abaixo também, né? E, engraçado o Flamengo. Como é que o Flamengo pode ser favorecido? Eu nunca percebi que o Flamengo tinha sido favorecido também, brasileiro. É muito bacana. Aqui no site eles têm um índice chamado Favorecimômetro, que mostra os times que foram mais favorecidos e os mais prejudicados, em pontos e em posição. Em ambos os rankings, o Cruzeiro é o time mais favorecido. Você vê o Cruzeiro contra o Palmeiras, por exemplo, lá em Minas Gerais, teve 2 gols irregulares validados e teve 1 gol válido do Palmeiras anulado. E no clássico, Atlético e Cruzeiro, que foi o jogo que o Cruzeiro perdeu o mando de campo. Pior ainda, o Cruzeiro perdeu o mando dos jogos porque foi favorecido no final do jogo. Esquisito isso, né? O Montijo deu uma tesoura no Guilherme, que ele era para ter sido expulso sem amarelo antes. O juiz mandou seguir o jogo, o Cruzeiro empatou o jogo. E nessas horas você vê que o crime não compensa, né? Porque o Atlético Goianiense, segundo o placar real, estaria 5 pontos abaixo. Do seria mais lanterna do que é hoje em dia. Em vez de ter 20 pontos, seria 15 pontos. Mas olha só, o pessoal fala tanto do Santos, né? Ah, estão caçando o Neymar e tal, não sei o quê. O Santos é um dos clubes mais favorecidos, tanto em pontos quanto em posição. Exato, mas assim, o Santos tem um detalhe, né? A caça ao Neymar é outra história. E a gente vai falar, os lances que são analisados pelo placar real, eles são lances capitais. Eles não analisam pequenas faltas, por exemplo. A arbitragem deixa de marcar muita falta ainda em cima do Neymar e do Valdívia. Isso daí é um fato que não pode ser negado. Só que não decide o jogo. Só que, por exemplo, irrita o time. Né? Então, acaba fazendo uma diferença substancial no final. O Flamengo, olha só, ele tem um favorecimento no ranking de posições... animal, assim, ele deveria estar em 15º, mas está hoje em 11º, mas já em pontos, ele é um dos menos favorecidos, ele ainda está na barra dos favorecidos, mas é um dos menos favorecidos, ele tem 34 pontos e no placar real só 31. Não, na verdade ele não tem relações, são 2 rankings independentes, né, aí eles fazem o sistema, eles pegam um jogo, por exemplo, o jogo terminou 1-1, o Palmeiras e Cruzeiro. Terminou 2-0 pro Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou 3 pontos, o Palmeiras ganhou nada. E se for reavaliar, eu não vi especificamente esse jogo como ele foi reavaliado. Aí termina 1-0 pro Palmeiras. Então o que acontece? O Cruzeiro foi favorecido em 3 pontos e o Palmeiras foi desfavorecido em 3, foi prejudicado em 3. É um exemplo bacana que tem aqui, assim, a Portuguesa é um dos clubes mais prejudicados, né? Aí tem a faixa... Que novidade essa, né, também. E a Lusa, olha só, em posição, ela é a segunda mais prejudicada. Ela está em 15º e estaria no placar real em 10º. Só que isso dá uma diferença de apenas 3 pontos. Né? Ela tem 33 e teria 36 pontos. É porque, na verdade, então, isso acontece por quê? Porque tem outros times que foram mais favorecidos que acabam caindo. Porque você pega a barra de pontos do favorecimômetro, você vê que ela é muito mais uniforme do que a dos prejudicados, os favorecidos. Então, muita gente ganhou, foi bem distribuído os pontos roubados para eles. Quem teve os pontos roubados deles foi mais proporcional. Porque você pega o Corinthians, por exemplo, ele é muito top, assim, em número de pontos. O Corinthians é o time mais prejudicado em número de pontos. Isso é um chupa pra todo mundo aí que fala não, de não, não é um amigo. Chupa pra todo mundo, é porque o Corinthians... Na edição eu vou abaixar todo o som dessa parte e aí eu volto só e eu pegando desse ponto aqui. O Corinthians é o mais prejudicado em pontos, né? Tem 39, estaria com 47, né? É um salto aí de 4 posições, né? mas um salto não maior do que o do Palmeiras, que está em 18º e estaria em 13º. Mas que é o segundo mais prejudicado em pontos. É bem bacana esse, o ranking, o site, dá pra você navegar. Não, e bom que eles colocam os jogos, eles colocam os vídeos. É, colocam os vídeos. Colocam o placar real e o placar CBF, né? E tem o juizômetro também, que são os árbitros que mais... Ramelaram na missão. Ramelaram e os que mais acertaram, né? Então, assim, o pior juiz aqui, segundo a análise do placar real, é o senhor Jailson Macedo Freitas, aspirante ao quadro da FIFA. Ele arbitrou 8 partidas... Tem 3 acertos, 8 erros, um saldo de -5. Ele é o pior, empatado com o Ricardo Marques Ribeiro, que é um cara que tem uma cara de novinho, assim. Ele tem uma cara de folgado do caramba. Ele é árbitro FIFA, apitou 11 jogos. Tem 3 acertos e 8 erros também, um saldo de -5. Ele tem cara de folgado, mas tem gente enviado. É, pode crer. É verdade. E aí, olha só, o melhor árbitro, né? Eles arbitram mais, né? Tem mais jogos. E são, cara, os árbitros que a gente conhece, né? Os mais famosos, né? O melhor juiz, segundo o placar real, é o Voaden, né? Que é árbitro FIFA, apitou 14 partidas, tem 12 acertos, 4 erros, um saldo positivo de 8. Depois vem o Sandro Merahit, o Seneme, que todo mundo gosta de criticar. Mas o Seneme tá aqui. Não, eu critico o Sandro Merahit porque ele perseguiu o Filipão. O Wilton Pereira Sampaio. O Paulo César tá entre o top 5, e aí vai, eu, cara, também não entendo por que o Palmeiras quis vetar pro clássico. O Paulo César é um dos que menos prejudica o Palmeiras, nunca vi isso. O Palmeiras tinha que vetar o João Vitor pra jogar. Vetar árbitro, mais fácil. Bom, no próximo bloco a gente continua com essa discussão que tá muito plano pra manga. E agora, lembra daquele filme O Juiz? Com o Stallone? Não lembro. Como não? Eu não o Juiz Dredd, não lembra? Eu não assisti. Ô, louco, vai ter uma refilmagem agora. Ah, ainda bem, eu não tava sabendo. Né? Olha aí. É baseado numa HQ e tal, não sei o quê. Que legal, hein? E vamos ouvir agora da trilha sonora original do filme, que é dos anos 90, The Dredd Song, com o The Cure, e já voltamos. Ô, Grid, toca aí. Pergunta Tostines agora pra fazer pra vocês. Os árbitros são fracos tecnicamente porque são mal intencionados ou são mal intencionados porque são fracos tecnicamente? Olha, eu acho que os árbitros, eles são fracos tecnicamente porque são fracos mesmo. Eu acho que não, tecnicamente. Não é por mal intencionado. Alguns são mal intencionados, mas não acredito que todos sejam. Eu acho que é mais uma questão de técnica, ser fraco tecnicamente mesmo. Não tem... Não vejo uma relação. Eu assim. Concordo com ele. O Alício Pereira Júnior, que apitou a final que o Corinthians perdeu do Sport na Libertadores. Ele é mal intencionado, canalha. Não, ele é muito ruim. Não, cara. Ele é pró-casa. Ele é pró-home. Exatamente. Isso aí. Mas ele é muito ruim, então ele é muito cagão, é verdade. Tem isso. Agora, mal intencionado, eu acho o Éber Roberto Lopes quando apita jogo de Paulista. Não para tem... os Paulistas ou contra os Paulistas? Contra os Paulistas. Ele acaba com o Paulista. Pode ser o Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, que ele fode os Paulistas. E o Sandro Merahit, ele tinha um problema pessoal com o Filipão, isso era nítido. Na maioria, é mais problema não, técnico. É problema do que técnico. De, o Patão é, falou de tudo. De mal intenção. Né, eles têm problema técnico porque tem problema técnico. Também porque o problema é assim, se o problema é, ele é de má intenção, a gente também foge muito do que a gente consegue perceber na hora do jogo. Porque, por exemplo, se o juiz entra com mal intencionado no jogo. Às vezes ele vai mexer com um, dois jogadores que naquele bolo não dá problema e ele pune, todo mundo acha, pô, o jogador deu xilique ali na hora do jogo, merecia mesmo o amarelo, merecia o vermelho, mas assim, durante o jogo ele foi minando também aquele cara que a gente não consegue perceber aquilo que é no desenrolar do jogo. Então, por exemplo, tem um árbitro que tava apitando um jogo esses dias atrás, eu não lembro, é um jogo de Paulista, inclusive, que reclamaram demais, que o cara falava muito palavrão, expulsou jogadores, alguém tem que lembrar e coloca nos comentários que árbitro que era, mas eu lembro que assim, os jogadores saíram. Inclusive, acho que foi o jogo do Corinthians, onde o Sheik foi expulso. Foi Corinthians e Atlético. Isso, foi Corinthians e Atlético, que o Júnior César foi expulso também. Ah, que o juiz jogador dele. Isso. Os jogadores dos dois times reclamaram. Reclamaram dele. Então, assim, teve erro de arbitragem, teve erro pros dois lados, e todo mundo saiu reclamando, assim, ninguém ficou reclamando dos lances, mas reclamaram dele. Falaram assim, meu, ele é muito ruim, eliminou o jogo, ficou xingando todo mundo. Então, isso é uma coisa que, assim, que na hora do jogo, a gente tá assistindo, não consegue perceber o que o árbitro tá fazendo com o jogador na hora do jogo. Às vezes, é uma falta, ele fala, oh, você não joga merda nenhuma, cala a boca. E assim, não dá pra perceber. Na hora do jogo, o jogador começa a ficar putinho. Às vezes o cara chega lá pra reclamar, vai conversar com ele, o cara fala, ah, se você abrir a boca mais uma vez, eu te expulso. Te bota pra fora, é verdade. Ah, isso sim, isso é a má intenção, que na hora não dá pra perceber o resultado disso, que muitas vezes pode ocorrer. E muita gente fala, né, que o capitão é o que tem o direito, né, de falar com o árbitro, mas o Gacipa outro dia explicou, né, que o capitão é o cara só serve pra jogar moeda pra cima e falar se quer bola ou campo. Porque o capitão não tem esse direito de ir lá falar com o árbitro. Ninguém, né? Nenhum jogador tem o poder de ir lá argumentar com o árbitro e a faixa de capitão não dá direito a ninguém. Então, é simplesmente pra resolver se quer bola ou campo. Então, inclusive isso aí, assim, eu tinha falado no primeiro bloco sobre o problema que os juízes têm com os jogadores na hora do jogo, porque os jogadores simulam demais. A Federação Inglesa, ela tomou uma medida em relação aos atletas com a arbitragem. A gente já tinha falado aqui que o Palmeiras queria vetar o juiz do jogo. A Federação Inglesa, eu não notei, vou começar a reparar isso nos jogos da Liga Inglesa daqui pra frente, mas assim, os jogadores da Liga Inglesa são proibidos de falar sobre a arbitragem antes de qualquer jogo, e durante o jogo eles também são passíveis de punição se tiver alguma atitude que seja considerada, sei lá, ofensiva ao árbitro na hora do jogo. Coisa que aqui no Brasil ninguém respeita. Veja-se o Luiz Fabiano que faz aí. Então o que acontece? A Federação Inglesa tomou essa atitude. Os jogadores, técnicos, podem se manifestar sobre o juiz depois do jogo, desde que não seja ofensivo. Isso leva o negócio para um certo nível. Sim. Porque o que acontece? Se eu vou ficar metendo pau no juiz antes do jogo... Era como o Anderson falava, né? Estamos procurando a civilidade, vamos sair da barbárie. Isso, durante o jogo eu começar a fazer ceninha, começar a gritar, insultar o juiz, isso atrapalha o... Porque assim... Se eu sou jogador do time A, vou lá e vejo que o time B tá começando a falar um monte pro juiz... Eu também tudo vou dentro, lá, né? Ele vai pensar, pô, eu tenho que tentar me beneficiar, porque senão o juiz vai começar a marcar pra eles agora. A Federação Inglesa, se não me engano, foi em 2010. Quantas vezes ele falou da Federação Inglesa nesse ponto? Porque foi a reportagem que eu peguei, eu li bastante vezes essa reportagem. Não, tudo bem. Pra poder trazer aqui hoje, viu? Novidade que eu preparei minha pauta hoje, então tinha que dar o destaque, né? Fazendo um parênteses, no rugby é proibido o jogador se dirigir ao árbitro. No futebol americano, eles também não podem chegar perto do árbitro. Eles não podem reclamar. Se reclamar, toma uma falta técnica. E no basquete, a mesma coisa. O cara pode ter feito a maior cagada do mundo, cara. Se você for lá reclamar, querer peitar o juiz, você vai tomar uma técnica e vai foder seu time. Que é pra manter o nível nisso aí. Assim, quer reclamar depois? O cara vai ser punido e tal, blá, blá, blá. Pra melhorar o nível técnico dos árbitros, tem muita gente clamando nesse campeonato que além da má qualidade técnica, eles estão mal preparados fisicamente. Muitos gordinhos, não acompanham o lance, e não é só gordinho, ou seja, o cara não tem fôlego pra acompanhar o ritmo do jogo. Né? E alguns são folgados também, guardam posição em campo. Você vê que o Rodrigo ele tem um sentimento com os árbitros, né? Porque ele fala com uma energia com os árbitros. Não, é porque assim, sabe qual é o problema? Mas o folgado agora não é de folgado de, tipo, querer... É exatamente. É folgado, ele é folgado assim, de querer correr pouco. Eu vou ficar naquele limite. É o juiz, é o famoso juiz 4x4. Ele pega 4 metros aqui, 4 metros ali, exatamente, e só corre naqueles 16 metros quadrados. Assim, pra mudar isso aí, a profissionalização é a solução? Eu acho que melhoraria. Se tivesse a profissionalização, o cara pudesse fazer uma preparação física decente, porque o cara tem um outro emprego, lógico, ele dá prioridade pro emprego dele, aí sobra um tempo lá, o cara vai lá, vai se preparar fisicamente. Hoje o futebol tá muito mais corrido, aí fica difícil. Você pega 22 jogadores na faixa dos 20 e poucos anos e um árbitro de 40 e pouco tentando correr o campo inteiro pra tentar acompanhar o jogo, que hoje é muito mais corrido que, sei lá, 30 anos atrás. E aí onde acaba... O cara fica longe do lance, não enxerga e marca. Nada, mas o cara é experiente, meu. Tem que saber correr, cara. Não, tanto que tem caras do campo, né? Tanto que fala que você corre sempre na diagonal pra encurtar a distância e tal. Do lado oposto ao do bandeira, né? Que é justamente pra você não ter que ficar em cima do lance. Exatamente. Seja, o bandeira tem mais autonomia pra marcar e agora que mas ele vai matar a múmia atrás do gol também, né? Você pega lá um time e vai num contra-ataque, o cara tá lá, o juiz tá lá... Ah, não, aí mata o juiz. Mata o contra-ataque, mata qualquer juiz. Eu acho que preparo físico, profissionalizando, não ia resolver esse sentido, ainda não. Ainda mais padeiro, né, cara? O cara é padeiro, semana vai arritar o jogo. Geralmente os juízes são ou bancários ou funcionários bancários. Públicos, né? Sempre são esses cargos, cara. Você tem bastante folga, né? E assim, você nunca viu um árbitro de futebol trabalhando na banca de jornal perto da sua casa. É sempre alguém, né? Obscuro. Fulano, fudeu meu time no fim de semana, seu cuzão do caralho. Eu vou comprar na outra banca, Eu acho que os árbitros, a maioria deles, deve trabalhar no TRE. Porque quando você vai no TRE, cara, falavam assim, TRE é o retrato do serviço público, velho. Quando você entra no TRE, a pessoa olha pra tua cara e fala, meu, não vou incomodar, deixa ele lá. Deixa o cara no Facebook. Deve estar muito concentrado, vou deixar ele lá, velho. Você olha pelo reflexo do óculos, né? O cara tá no Facebook, não vai trabalhar. Ele dá uma olhada pra você, assim, na hora que ele olha pra você, você tá chegando, ele dá uma olhada pra você, tipo assim, você vai fazer aqui? Só tem 4 anos pra você vir aqui, você vai vir agora? Mas voltando aqui pro tema do... Mas você concorda com a profissionalização também? Então, deixa eu só dar um pitaco sobre a profissionalização. Na Federação Inglesa? Não, é na Federação Inglesa essa informação. É, o Blatter, ele disse que pra Copa de 2014, todos os árbitros serão profissionais. Acho que é pela primeira vez que vai ter árbitros profissionais apitando. Eu não sei como, porque nós estamos já em 2012, faltam só 2 anos para poder profissionalizar esses árbitros. Profissionalizar junto com os estádios. É, não sei como é que vai ser. Não sei se vai entrar. Acho que vai entrar no orçamento do estádio e vai entrar o árbitro. Mas o Blatter afirmou que para 2014 só árbitros profissionais poderão apitar Copa do Mundo. Não, mas, no, mas você acha que vai resolver alguma coisa? Porque não adianta, porque a FIFA faz um jogo político. Ela leva árbitro lá da Nova Zelândia, da Jamaica. Papua Nova Guiné. É, então. E aí o cara atua num campeonato fraco lá. Não adianta ele... Ah, ele é profissional no campeonato fraco. Aí coloca ele pra apitar, sei lá, um jogo de quartas de final de Copa do Mundo. Fodeu. Acho que não resolve muita coisa. Também, se esse cara erra nesse jogo, poucas pessoas vão lembrar que esse cara... Ah, errou. Errou quem? O árbitro, pronto, esse cara aí ganhou dele, foi embora e ninguém vai perceber. Na última Copa ganharam 50 mil reais. É, então, é tão rápido pra ele... Que é um pacotão, né? É um pacotão, você vai lá e ganha um pacote de 50 mil reais. Não há dúvida. Depende se você apitar 2 jogos ou 5 jogos até a final, por exemplo. Só isso, eles ganham. Não há dúvidas que esses caras têm que ser profissionais. Os caras, esse é o ofício que eles fazem. A gente vê aqui no Brasil que a maioria dos árbitros, eles não são profissionais. Mas a principal atividade deles, pelo menos os que apitam as principais campeonatos aí do Brasil, trabalham especificamente pro futebol, porque assim, o cara ganha 3 mil por partida. É um árbitro FIFA, dados de 2011, um árbitro FIFA ganha 3 mil reais, um árbitro não FIFA ganha 2 mil. O Bandeira, FIFA 1.500, ou não FIFA 1.000. Posso então, fazer duas perguntas? Não, se esse cara aí, por exemplo, se esse cara, que o cara trabalha lá no TRE, certo? Sim. Ele vai apitar 3 jogos por mês, e vamos supor que ele seja FIFA, vamos, né, qualificar o cara aqui. Ele é do TSE, né? O árbitro FIFA é do TSE, né? Mas é 9 pau por mês. Então, assim, acaba virando a principal atividade do cara. Lógico. Fora que a gente tá falando só do que ele recebe formalmente. Imagina se ele não receber uma bola pra poder manipular o jogo. A primeira pergunta. Vai profissionalizar o cara. O que que ele vai fazer durante a semana? Treinar, porra. Treinar o quê? Físico? Físico. Sim, técnico. Condicionamento. Ah, beleza, o assistir técnico. Assistir jogo. Então, explica pra mim como é que ele vai treinar o técnico. Ele vai estudar, cara. Não, me perdoe. Regra de jogo, mas um problema, jogo. Por exemplo, o problema do impedimento. Se o cara do TRE é profissional, por que o juiz não pode? Deixa eu terminar de falar, porque no TRE ele não vai porra nenhuma e você acabou de falar isso. A eleição já passou, porra. O que que acontece? Tudo só. O que que acontece? O Bandeira marca o impedimento, certo? O cara vai meter o lançamento ali e na hora que a bola saiu. É a hora que ele tem que marcar. Aí acontece aquela série de lances rápidos. Ele vai ficar treinando no videogame, é isso? Eu não tava prestando atenção no que você falou. Fala de novo. Assim, não é que ele vai ficar treinando. Vai ter um simulador pra ele ficar lá e parar. Só que assim... Então, ele vai fazer o quê, filho? Rodrigo, se o... Academia, o cara que trabalha no TRE, ele tem obrigação, se ele é árbitro, ganhar 3 pau pra apitar um jogo. Porque assim, qual a porcentagem da população brasileira que ganha 3 pau por mês trabalhando, tá? E tem um. Ele ganha 3 pau pra apitar uma porra de um jogo. O filho da puta tem obrigação de pagar a academia. Você tá ele preocupado? Tem obrigação de pagar você a academia. Você tá preocupado com o que ele vai fazer? É, quanto ele vai receber por mês? Ele é profissional pra quê? Condição de custos? Não, tá muito caro esse árbitro aqui. O problema é que tá profissionalizando pra fazer esse bando de filho da puta ganhar dinheiro nas costas da federação. Nas palavras dele, tem sentimento. Eu acho que ele é árbitro frustrado. Tá ligado? É verdade. Ele queria ser árbitro, não deu nada. É pra fazer isso aí, com esse corpinho e esse... Ah, é. Os atalhos do campo. Composição da... competição da Ultra Gás, né? O problema é que os caras vão fazer o quê? Eles vão ficar treinando físico, não vão treinar nada e a parte técnica deles não vai melhorar porra nenhuma. Acho que vai, melhorar, Rodrigo. O cara estuda mais a regra, o cara assiste VT. Pô, estuda a regra, os caras sabem a regra. Então é o seguinte, não, beleza. Tem árbitro que não sabe. Para a regra. Não, o Patão deu um exemplo aqui do cara de Tonga que apitou na Copa do Impedimento no lateral. No Brasil ninguém faz isso. Aqui você assiste série a segunda divisão, quarta divisão do Paulista na Rede Vida. Os caras não cometem erro assim. Você entendeu? Assiste. Os cara, não os caras assistem, você assiste. Entendeu? E eles não cometem erro assim. Não adianta profissionalizar. Mas assim, só voltando, Rodrigo. Também tem o caso, a gente, assim, eu acho que até tá na época de falar isso, que aconteceu o problema da NFL, né? Você poderia até falar pra gente que aconteceu. Porque, assim, houve um problema grave de arbitragem na NFL. E, assim, é um caso parecido com o que o Rodrigo falou, assim. Você pegar um cara desse de Série D aí da Rede Vida e colocar o cara pra apitar um clássico, não vai rolar. Não vai rolar. O cara, ele vai cometer erros bestas, erros imbecis. Vai porque ele não tá acostumado com a grandeza do jogo. Exato, é uma outra coisa, é a torcida, é a camisa que vai pesar, é o ele técnico buzinando. Ele sabe regra, ele estuda, mas não entra o tranco. Malema. Ele é fraco tecnicamente. Assim como aconteceu na NFL. Os árbitros titulares, eles não são profissionais também. As zebras, né? Titulares. Eles não são profissionais. Inclusive, era uma das reivindicações era ter um salário que pudesse manter a preparação deles. Eles iam, você ia ficar preocupado também com o que eles iam fazer durante a semana? Eu não gosto de americano, cara. E lá ele também não tem sentimento que ele tem aqui pelos árbitros titulares. Pra justamente eles se dedicarem apenas a arbitrar o jogo e não ser padeiro, bancário ou do TRE dos Estados Unidos. Quem tava apitando? Árbitros de ligas menores, universitárias e colegiais. E assim, já tem diferença de regra da universidade, do college, pro jogo profissional. Os caras estavam marcando assim, tipo, faltas idiotas. E olha que os caras têm tecnologia pra rever o lance, pra voltar a jogada. Tava tudo cagado. Aí teve um erro grave numa partida entre o Seattle Seahawks e o Green Bay Packers. Cara, no dia seguinte, o jogo foi na segunda-feira. Erraram justamente no Monday Night, que é o horário mais tradicional do futebol americano. Cara, na terça-feira já arrumaram lá o acordo com os árbitros, os árbitros titulares voltaram e agora tá tudo belezinha. No próximo bloco, pegando o gancho da NFL que usa tecnologia para o esporte, a gente volta para falar se, bom, já que profissionalizar aqui, eu acho que seria bacana, assim, chegamos a um consenso, menos o Rodrigo com esse sentimento dele impressionante, essa angústia, essa lástima que ele tem contra os árbitros, não sei o que quer dizer. Acho que a profissionalização ajudaria, sim, o cara teria mais tempo para se preparar, tecnicamente, fisicamente, até psicologicamente. Vale a pena testar, vamos ser mais tá, flexíveis. Beleza. E no próximo bloco a gente volta para discutir a tecnologia em si, se ela pode ajudar ou não. E para fechar esse bloco, a gente vai colocar uma música aqui que tem tudo a ver com o que o juiz devia fazer quando faz errado, né? Então, é a música da Vanderleia, Pare o Casamento, senhor juiz. Olha aí! Solta aí, querido. Antes de continuar as cerimônias deste casamento, se alguém souber de algo que impeça este matrimônio, que fale agora. A favor da tecnologia, levanta a mão. 3 aqui levantaram a mão. 4 levantaram a mão. O patrão era de... Tem delay. Ele levanta a mão de voz baixa. Mas em off a gente tava discutindo que ia atrapalhar, ia deixar o jogo lento. E aí? O que vocês acham que poderia ser incluído? Não, deixa eu fazer um prefácio da questão da tecnologia, porque assim, a tecnologia, ela existe para comentarista, certo? Aí tem lá um impedimento. Tira a teima, meteu o bico do pé do cara. Isso me dá uma raiva, gente. O cara fala, não, mas a ponta do pé do jogador, mas a mão tá à frente. Assim, o cara que tá bandeirando, a gente já falou no primeiro bloco, o cara é humano, né? Aí a imprensa, ao invés de falar, não, é um erro comum, é perdoável, ou chamar de mesma linha, fala de mesma linha, de repente. Agora, o cara fala, ou não, cita o juiz... a verdade, cita a regra, porra. Lembrar da dúvida pro ataque. Exatamente, lembrar desse assim, ponto, mas não. A imprensa fala, o fulano errou. Eu não gosto de juiz mesmo. Só que assim, a imprensa é pior ainda. Eu por quê? Não tinha percebido que você não gosta de juiz. Se você não fala. Acho que ninguém percebeu isso. Mas a imprensa é pior que essa raça, mano. Diga a favor do caos. Tira o árbitro e deixa porque a imprensa, na verdade, o que ela faz? Ela crucifica o árbitro. Parece que ela gosta de fazer isso. Coloca lá ela tira gosta de fazer isso. Coloca ela tem que vender jornal, né, cara? Cada um com seu então, negócio, né? Coloca lá no tira-teima lá, o Valdir Bigode, essa semana, o bigode dele tá um pouquinho maior. Se não tivesse essa cagada da arbitragem aí, a gente não teria tema pra falar hoje. Então, é verdade. Exatamente. Aí o que vai acontecer. Muito obrigado, árbitros. Mas o que vai acontecer? Aí você coloca a tecnologia, você minimiza o efeito da discussão posterior. Mas você acha que, assim, muita gente fala que a tecnologia vai tirar a graça do futebol, que é justamente a discussão da padaria dia seguinte. Você acha que vai tirar a discussão? Não. Porque não. A gente volta ao bloco anterior. A NFL, com revisões e o caralho, mesmo assim ainda não, tem lances que você olha pela TV e fala assim, cara, não foi tal falta. E o juiz vai lá e fala assim, ó, não foi isso, ponto, acabou. Tem, porque tem, na verdade, discussão. Porque assim, eu penso o seguinte, na hora é o seguinte, tem um cara que tem que falar, foi essa porra. Vai continuar desse jeito, não quer nem saber. Tem que ter um cara, porque se for ficar parando pra poder arrumar tudo que tá errado, não vai. E outra coisa, eu acho que o cara pensar o seguinte, tem que ter a polêmica, que isso tem que continuar, porque isso faz parte do futebol, só os idiotas pensam assim. Não, sim, porque não existe justificativa pra você pensar que, poxa, vão beneficiar quem tá errado, porque é assim mesmo e o mundo é injusto. Não é bem assim. Então, porque tem vários esportes que usam e nem por isso, quando passaram a utilizar, perdeu a graça. Exato. Falou, pô, o tênis colocou lá pra ver se a bolinha é dentro ou fora, nem por isso todo mundo falou, pô, agora não assisto mais tênis, porque agora perdeu a graça, o juiz fala que foi fora, o cara pede, tem direito à revisão lá, aí vê se a bola foi dentro ou fora e... A única continua sendo a mesma coisa. O bacana... É que assim, eles conseguiram transformar isso numa atração do jogo. É, porque vira um momento que todo mundo para pra olhar pro telão e dá aquele... E aí quando o cara desafia e dá a bola dentro, a galera... Dá não sei o quê. No futebol americano e assim, no rugby também revisam. Eu vi uma vez um jogo de rugby... Tem limite de revisão? No tênis tem. Futebol americano também tem. Também tem. Então, essa questão de tecnologia é uma coisa que precisa ser muito conversado por conta disso. Porque assim, o futebol é um jogo que, em teoria, é dinâmico. Porque tem jogo que é insuportável, né? O basquete, ele tem revisão. O próprio árbitro, são sempre três árbitros. Revê. Se um só marca... que o técnico não pede, porque o técnico não. Toma técnica, né? Sim, mas assim, você tem sempre um árbitro principal e dois auxiliares, que tem assim, quase a mesma autonomia. Então, e outra coisa da tecnologia também é que o pessoal fala assim, ah, não dá pra colocar tecnologia porque não dá pra colocar em todas as divisões, não sei o quê. No tênis, voltando pro tênis, é a mesma coisa, não é todo torneio, tem o Challenger aqui de São Paulo. Que tem o sensor, aqui, né? Que tem o sensor. Mas é a quadra. Então, mas nos principais, no Grand Slam tem, todo Grand Slam tem. Pra cima, então, tem. Então não é assim, ah, não dá pra implantar. Porque se implanta na série A, na série C, na série D, não dá. Mas aí, se for assim... O sensor da bola lá que vai começar no Mundial. Isso eu acho crucial. O chip é uma coisa importante. Já deveria ter acontecido, Copa do Mundo, foram muitos casos em Copa do Mundo que a bola entra em muito ou não entra. Não, porque assim, é um torneio que é... Não vale falar de 66, né? Não vamos adiantar. Não tinha nem chip, caralho. Não, e não vamos adiantar assunto também, né? Então, um torneio de 4 anos. Aí você pega o que fizeram lá em... com a Alemanha contra a Inglaterra, pô, você perdeu. Fizeram com a Alemanha contra a Inglaterra dessa vez. É, contrário, então foi o contrário, tinha, né? Tinha que ser com a Alemanha e a Inglaterra. É, né? Verdade. É. Agora, por exemplo, o desafio que tem no tênis, tem no futebol americano, no rugby, essa revisão. É que eu acho que essa é a grande discussão. Assim, você tem, por exemplo, eu acho que algumas regras poderiam ser mudadas. A gente já conversou isso no podcast sobre as regras, mas, enfim. Mas a revisão, por exemplo, eu sou a favor de o técnico ter uma ou duas revisões por tempo. Tipo, o lance mais, né, assim, emblemático desse Campeonato Brasileiro foi contra o Corinthians. Olha que beleza. Foram os 3 impedimentos lá pro Santos. Porra, 3 impedimentos na mesma jogada é de fuder, né, cara? E aí, cara, depois do lance... O Tite tá com dúvida, cara. Vai tá com um pano lá, ou aperta o botão, a sirene, sei lá, e pede revisão da jogada. Maravilha, isso é perfeito na marcou teoria. Marcou o gol lá, todo mundo comemorou, marcou a revisão. Peraí, eu vou rever. Ih, cara, tem 3 impedimentos, puta merda, né? Voltou, não foi revisão. Aí a torcida do Corinthians começa a comemorar. É, exatamente, olha aí que bacana. Você cria uma agora, emoção. Supõe... Não dá pra fazer em todo lance, lógico. Não tem como você falar assim, o cara tá correndo e acho que foi impedimento, eu vou jogar o negócio. Oh, congela o cara ali, fica aí, hein? A gente vai ver. É porque não, tem que ver, mas assim, em alguns lances eu acho que dá pra rolar. Não, agora suponha o seguinte: o impedimento, no primeiro lance, o Bandeira levanta e marca. O Santos ia fazer o gol. Ele pede revisão, o Bandeira marcou e aí. Não, isso que eu ia falar agora, porque assim. O que ele tá falando é o seguinte: o problema, vamos supor, no futebol americano, no tênis, é assim: a jogada segue. Finaliza exato. A jogada e vamos revisar a jogada. Então, por exemplo, no caso do impedimento, depois que foi gol, vamos revisar a jogada e ver se não tem um erro antes. Mas, por exemplo, se a jogada ela tem um erro durante o que tá acontecendo, e vamos supor que o árbitro. Vamos supor que ele levantou o impedimento e não foi, e esse lance parou. Vai o que? Vai não ser tem gol? Mais o que fazer. É assim, o lance já foi invalidado e não há mais o que fazer. Então, assim, eu sei. Você não vai, tipo, rolar a bola pro cara assim, ó. Sai correndo aí que eu vou rolar a bola. Pois é. Aquele negócio lá na rua. Parou, todo mundo pra... Não, dá um passo pra trás, você tava mais atrás. Volta pro lugar onde você tava, né? Não vai, parou, parou, é, não vai dar pra fazer isso então, aí. Então, é, né? Complicado por causa disso. Então, não, eles mas, vão... assim, tem que ver aonde dá pra encaixar. Eu acho que daria pra encaixar numa situação de pênalti. Sim. Impedimento, igual o Nogueira falou, eu acho meio difícil, porque né, nesse lance que ele falou, quando a bola é jogada e bandeira levantou, não tem como. E pênalti que... ainda vai manter a questão da interpretação do árbitro. É, também tem essa. Mas já é um recurso a mais. Ele vai rever. Pra... Mas assim, ó, se tem isso, tira os dois Palermo então, da linha de fundo. Mas né? Ó, que é bem melhor, só, né? Aí que tá. Tem o lance da interpretação do árbitro. Ou seja, a emoção não vai faltar. Não vai. A questão da mão na bola. É uma discussão que não vai acabar nunca. Não é verdade? É só se acabar a bola ou a mão. Aí para a discussão, porque não tem como. Joga a mão, é mão na bolso, bola, bola, joga mão. A mão no bolso não agora. Não tem jeito, pô. Passa uma faixa na mão e não bate a mão na bola. Mas então, eu isso tinha que ser muito discutido, né? Pra poder inserir. É que, cara, aqueles velhinhos lá do, não, do, isso daí não do tem, board, não... cara. Porra, dá é porque licença, na verdade é o seguinte, cara, ó. Foda. Pensa você, os programas da Band e da Gazeta. Mas o que da vida se começar a colocar negócio que é infalível? Não tem jeito, né? Os caras vão ficar sem emprego. Parar de fazer votação, né, pô? Tem aqueles 5, 6 caras, é, você vota sim ou não? Deu 3 sim, 3 não. Não, pior é quando aparece o lance e o cara tá lá, vendo a imagem, você tá em casa e fala, ô, seu retardado. Eu daqui da minha casa, que minha TV não é HD, eu tô enxergando que essa merda não tá impedida. E você, não, mas ó, olhando por esse lance, ó, o árbitro podia ter visto. Não, pô. E comentário, a melhor coisa seria se eliminassem os comentaristas de arbitragem. Meu Deus do céu. Não, porque, assim, porque às vezes passa e fala assim, não, peraí, deixa eu ver de novo. É. Se não, mas mais novo, uma, não, mais não, uma tá vez. Aí, eu também tô vendo então, de novo. Aí depois, na hora que ele viu. E aí fala mal do árbitro. Então, daqui, não, o árbitro então, não tá visto. Depois, na hora que ele viu 3, 4 vezes, ele fala, pô, essa câmera não tá favorecendo, deixa eu ver a outra. Aí na então, hora que mostra, ele fala assim, pô, o juiz errou, ele tinha que ter visto isso daqui. É. Ele precisou então, de 3. E quando eles falam, não, é legal quando eles falam o seguinte: no primeiro lance ele fala, não, não foi falta, deu pra ver que foi pênalti mesmo. Aí na outra câmera, é. E agora eu percebi que não foi. Pô, é muito legal essa hora, né? Esse eu trouxe. E sabe o que eu acho mais bizarro? É que assim, no rádio não tem comentarista de arbitragem, né? É verdade. No rádio não tem. É, e seria o lugar pra ter, né? Porque assim, você não tá vendo. Tá, então, assim, o cara que vai te explicar como é que foi. Na TV eu tô vendo, cara. Não precisa falar que foi. Não, no rádio, quem comenta. Olha, pegou na pontinha da chuteira. Tá, beleza, é eu acho que pegou na pontinha da chuteira. Eu ouvi Português e Atlético Mineiro no rádio. E só a ESPN. Ele, só ele também ouviu. A ESPN mandou só um repórter pra fazer o Português e Atlético. E assim, e depois que a Portuguesa fez 1-0, o Atlético ficou em cima. E o repórter tava do outro lado. Ah, não! O pior é que eu ouvi esse jogo. A narração era do Everaldo Marques. Exatamente. Né? Ele fala assim: e aí, fulano, o que você achou? Ele, eu não sei, porque eu estou do outro lado. Eu tava ouvindo, eu tava voltando pra casa, eu tava ouvindo. Vem, nossa, cara, fica me coordenando. Deve assim, rede de vida também. Tem árbitro bom nesse meio, né? Nesse lama toda, tem árbitro bom. Quem vocês consideram os melhores árbitros aí? Assim, independente daquele placar real que a gente falou e tal. Mas é porque eu acho o Voaden o melhor, independente. Eu sou uma pessoa que sou até imparcial pra poder comentar sobre árbitro, porque eu geralmente não lembro o nome dos árbitros, né? Tirando o Romualdo Arp Filho. Arnaldo César Coelho, não tem como lembrar. O Cid Vanderlei Bosquilha, que jogava com a camisa do Corinthians por baixo. O Aragão. O Cid era São Paulino. José de Assis Aragão, não, mas porque ele ajudou. Esses, então ele era amigo do Vicente Matheus. Tá tranquilo, Patão, mais um trecho que eu vou cortar. São só esses que eu lembro o nome. Não, mas o Voaden realmente eu lembro dele, principalmente porque no começo da carreira dele, antes dele tomar um pito aí da CBF, ele era aquele árbitro que deixava o jogo rolar, não marcava aquelas faltinhas que geralmente os outros árbitros marcam, né? Então o Voaden... Tem o Voaden e tem outro cara que os caras falam que ele é surdo, que ele não ouve o que o jogador fala, também gosto daquele cara. Vou até pegar o nome dele aqui enquanto o Patão... Isso comenta. Ia ser muito bom, né? Um árbitro surdo é legal, né? Não, ele é surdo não... porque ele não dá... ouvido que vai pro jogador, então? Vai botar o foninho no cara, mas como é que o cara lá que não pode levantar a mão lá, o cara de trás do gol, vai se comunicar como com o cara, pô? Se não me engano, é o CNN. É porque assim, falam que ele é surdo porque ele não... O jogador começa a reclamar, ele vira as costas, mas quando ele não tá ouvindo. Ele é um. Eu também. Eu gosto do Paulo César. Eu gosto também do Paulo César, do Voaden. Mas o Paulo César, assim, no começo da carreira dele, ele era até melhor do que agora, né? Ele era muito bom. Mas ele ficou um pouco arrogante. quando eu vejo que é o CNM que vai apitar, eu falo assim, puta, vai ter erro, vai. Beleza, mas assim, mas aquelas merdas escandalosas assim, geralmente não tem jogo não. Do CNM. Não, aí merda, pra mim, eu não consigo a arbitragem do Eber Roberto Lopes, não tem como. Tem o sósia dele, o outro careca, eu não lembro o nome também, é do caralho. Olha, que eu sempre acho que é o Eber Roberto Lopes. Eu falo assim, nossa, mas é que é assim como o Paulo César, também vejo o irmão dele, eu falo, caralho, ah, é, dois igualzinho. O outro careca é o Pablo dos Santos Alves. Beltrame, o carioca do Paulo é o Flávio, né? É Flávio... Ah, é o Flávio. É. Que também não é ruim. Carioca, que eu falei, o Beltrame, ele é de doer, mano. Pelo amor de Deus. Pra gente finalizar o nosso papo, vamos lembrar aqui de erros clássicos, né? Da história do futebol brasileiro, do futebol mundial. Peguei aqui, vamos ver se vocês concordam, se vocês lembram com alguns lances clássicos. Foi feita uma pesquisa entre alguns jornalistas e árbitros. Ex-árbitros, né? Pra chegarem a uma conclusão, isso foi feito pela revista Mundo Estranho, da Editora Abril. Podia mandar umas revistas pra nós também, né? Fazendo um merchanzinho aqui, pô, né? Não custa nada. A revista perguntou quais foram os maiores erros de arbitragem de todos os tempos. Então tem aqui, ó. Portuguesa 2, Corinthians 2. É, Castrilli. Ah, o Castrilli é aquele. Aquele, pelo amor de Deus. Que lugar que ficou esse aí? Vergonhosos. E era legal o César chorando no final. César, meu, era legal. Olha que cuzão, mano. Era legal, pô. Sim. Mano, isso não foi, muito não vergonhoso, foi, eu não fiz pênalti, não é possível o cara ter enxergado aqui, trazer um cara de fora do Brasil pra fazer aquilo, mano. Vê se você lembra dessa daqui, Rodrigo. Palmeiras 0, São Paulo 1. Paulistão de 1971, na final, é Armando Marques. O Leivinha faz o gol. Era esse. O empate era do Palmeiras, o Leivinha faz o gol de cabeça. E ele fala que é com a mão, parece, né? É, ele fala que ele viu o toque e de mão. E até hoje, ninguém viu essa mão, né? Você viu o lance, cara? O Leivinha, dá quase um peixinho na bola e fala, não, foi com a mão. Grêmio 0, Flamengo 1, Brasileirão de 82, terceiro jogo da final, árbitro Oscar Faro. Grêmio precisava do empate pra levar o título, o Baltazar cabeceou e pra impedir o gol, o Andrade meteu a mão na bola, pênalti. O juizão mandou seguir. Ai, foi um tapão esse daí também. Isso é um clássico também. E o Flamengo ganhou de 1-0 e levou o título. Itália 3, Brasil 2. Na Copa de 82, porra da tragédia de Sarriá, teve um pênalti no Zico, que o Gentili cometeu esse pênalti. Ah, que rasgou a camisa dele. Provar... É, sobrou a camisa rasgada. Mas só uma coisa, esse lance aí é difícil de ver pela posição do árbitro. Ele não tava em cima do lance. Porque quando você pega mais, você não vê o árbitro. Esse Espanha 0, Coreia 0, 2002... É. Não, esse foi a maior roubalheira. Acho que foi um jogo de Copa que eu assisti que teve mais roubo do juiz. Isso foi descarado. Dois gols da Espanha que foram anulados. Dois anulados. Tem aonde você assim, impedimento. Mas... Bandeirinha levantava tudo quanto era impedimento. O gol do Morientes, o cara falou que a bola saiu na hora. Tava um palmo pra dentro. Não é o problema. Aí me faz ficar pensando em questão de má intenção, em questão de erro. Não dava pra errar tudo que os caras erraram nesse jogo. Nesse jogo dá pra você ver. Acho que tava claro ali que, ó, faz de tudo pra tentar levar a Coreia pra, exato, pra próxima fase. Não tem ainda. Assim como a gente falou no podcast do Chile agora, né, mano? Exatamente. O Chile foi altamente favorecido. Exatamente, né, durante o campeonato inteiro. Mas o Brasil também foi favorecido. Olha só, Brasil 2, Espanha 1. Também a Copa de 62, comentamos, né? É verdade. O pênalti do Nilton Santos, que ele dá os passinhos pra fora. Depois tem o gol lá do Puska. Que é outra cena clássica, né? Santos 1, Botafogo 1, a final do Brasileirão de 2005, mas também comentando, tá aqui, senão ele ia começar a chorar, falar que foi o jogo mais emocionante da vida dele, mas... o Santos não desceu pro vestiário. Mas sem comentários, esse Márcio Rezende de Freitas é um safado. E hoje ele é comentarista, né, de arbitragem, lá em Minas, né? Aí tem aqui Santos 0, Portuguesa 0, o erro de contagem do Armando Marques. Do Armando Marques. A vantagem tava pro... O Santos tinha batido 3 pênaltis, convertido 2. A Portuguesa perdeu os 3. E ele falou... Ih, acabou, já era. Só que a Portuguesa poderia empatar. Só se poderia, exato, errar os dois, ela poderia converter os dois e empatar. E diz a lenda aí que a Portuguesa percebeu, mas falou, pô, vamos deixar assim que depois a gente briga lá na justiça e divide fácil, esse título. Agora, é por isso que eu não gosto de juiz, porque juiz o Eladão é burro. Não, mas igual esse do Armando Marques, eu acho que nunca teve um árbitro que conseguiu errar a contagem de pênalti. Porque até 5 todo mundo sabe contar, né, Vão? E ele é conhecido como um dos maiores árbitros. Não, não sei onde que todo mundo. Todo mundo fica falando, não, é meu ídolo da arbitragem. É. O Armando As maiores Marques... cagadas que tem assim do futebol brasileiro, você pode ver que vai ter o nome do Armando Marques no meio. Eu acho que o Armando Marques deve ser mais ou menos igual à Inglaterra. Deve ter sido ele que inventou a arbitragem do futebol. Então, como ele é o pai da arbitragem. Falando em Inglaterra, os dois últimos lances aqui é a Argentina 2, Inglaterra 1, La Mano de Dios. Mas então, isso não, eu não acho um erro crasso da arbitragem, cara, foi difícil de ver. Na hora... Será, cara? Foi não, na boa, hora, eu lembro porque eu era já, eu tinha meus 12 anos, né? Então, na hora eu não achei. Na hora eu não achei, porque eu tava torcendo pra Inglaterra, aí saiu o gol, aí eu reclamei, falei que merda, a Argentina fez o gol, não sei o quê. Mas nem vi que foi de mão. Dali, depois, quando saiu o replay, quem tava narrando o comentarista que falou, olha, observando, foi de mão, alguma coisa assim, eu não... E o outro que foi a Inglaterra 2, a Alemanha Ocidental 2, lá em 66, o jogo terminou 2-2, foi pra prorrogação, e a Inglaterra fez o primeiro gol de cabeça, quer dizer, fez o primeiro gol não, né, o cara cabeceou a bola... Bateu fora, muito fora, né, do gol, o juiz marcou o gol, aí estabilizou a Alemanha, tomou mais um segundo gol, foi 2-0 na prorrogação para a Inglaterra. Esse é classicão, né? E é o que a gente falou, né, que agora na Copa teve a volta, né? Teve a volta. O Lampard fez o puta gol, a bola bateu muito dentro. Pô, tipo, mais de 30 centímetros e... o juiz falou, segue o jogo! É isso aí. Bom, no próximo bloco a gente tem bronquinhas e vírus da bola, papo de arbitragem, né, em qualquer lugar, né, não tem fim essa discussão, vai muito longe, se a gente fosse ficar aqui discutindo... Porra, pra chegar numa conclusão mesmo e tal, a gente ia 3, 4, 5 horas de programa. Então a gente deixa pra a gente continuar esse papo nos comentários pra a galera lembrar de outros lances que, pô, prejudicou seu time. Eu lembro daquele juiz filha da puta que prejudicou meu time, não sei o quê. Coloca aí no comentário que a gente continua a discussão. No próximo bloco tem bronquinhas e filhos da bola. E agora vamos ouvir também da trilha sonora do juiz Dredd, que estará no cinema aí logo mais a refilmagem. O estúdio poderia também pagar, né, pra gente. Estamos fazendo, mexendo o filme aqui. Da versão dos anos 90, filme com Sylvester Stallone, vamos ouvir Supercharged Raven com White Zombie. E já voltamos para bronquinhas e filhos da bola. E agora muito bom que ele merece ser espinafrado do apito. Quem quer começar com o bronquinha aí? Ô Nogueira, começa você que você já tava engatilhado aí. O meu bronquinha é pra Silvia Regina, a árbitra aqui da Federação Paulista. Em 2006, eis que ela vai apitar a partida da série... Só o Rodrigo deve saber que série que é, não sei se é a terceira divisão. Jogava Atlético Sorocaba e Santa Cruzense pela Copa Federação Paulista de Futebol. E aí o que aconteceu? Tava 1-0 pro Atlético Sorocaba e aí o chutaram pro gol, a bola saiu e ela virou as costas e foi andando. Só que o que aconteceu? O bandeirinha muito traíra, correu pro meio falando que foi gol. E o Gandula esperto, o que ele fez? Ele catou a bola, foi dar uma bica pra dentro do gol, bola pra rede. E aí ela, na hora que ela falou depois do depoimento que ela olhou pra trás, ela pra justificar, ela fala assim: eu devia ter acreditado em mim mesmo. Mas quando eu vi a bandeirinha correndo, eu falei, ué, gol? Aí eu virei e a bola tava dentro do gol. Eu mudei. Mas vamos colocar o vídeo aí aí embaixo. Vocês vão ver. Cara, o bandeirinha é muito mandrake, velho. Na cara larga, ele assim, ele vai dar a bola pro goleiro, o goleiro pega a bola e dá um toque pra bola. Mas foi o segundo gol do Sorocaba ou o primeiro do Santa Cruz? Não, foi tava 1-0 o jogo. E aí o Gandula vai lá e toca a bola pra dentro e fica 1-1 o jogo. Ah, o Reverendo Mundo mandou matar ela, não? Não, não. O meu vai pro sósia do Weber Roberto Lopes, o Pablo. Pablo do Silvio Santos, lembra dele? Lembro, qual é a música? Exato. O Pablo dos Santos Alves, que ele apitou Fluminense Náutico lá em Volta Redonda. Aquela falta que o Gum fez no final do jogo no Kim, em cima da linha, com aquela estátua auxiliar ali na frente, mas não precisava nem dele, mano. Não precisava nem dele. O juiz tinha plenas condições de marcar aquela falta, de marcar aquele pênalti e o Náutico empatar o jogo. Eu quero que o Náutico se foda, eu quero que o Náutico caia, porque o Palmeiras tem que se salvar. Mas assim, é vergonhoso um cidadão que ganha R$3.000 pra apitar uma merda num jogo 90 minutos, o cara finge que não vê aquela merda. É um safado sem vergonha, não tem como. Meu bronquinha vai pra um clássico, aí eu vou dar pro gol do José de Assis Aragão no Palmeiras e Santos, que ele fez o gol de empate do Palmeiras. É, filho da bola, pô. Que bronquinha, mano. Pô, cara. Acho que é o único árbitro da história que fez um gol até hoje, pô, né? Então vai. Foi pro Palmeiras? Foi. Depois o Rodrigo fica escrevendo aquele monte de groselha no blog, falando do Corinthians, 40 catimbada do segundo tempo, né, professor? É, exatamente. Não, o tempo eu não lembro, eu só lembro que foi o gol de empate, todo mundo correndo pra cima dele, ele, não, foi gol. E... Mudou, foi, revolucionou o futebol, mudou a posição do árbitro nos escanteios. E o meu bronquinha vai pros velhinhos da International Board, que ficam lá dormindo, se reúnem duas vezes por ano pra, sei lá, tomar chá, e não resolvem nada, não mudam nenhuma regra. Pra colocar o chip na bola foi um parto. Era má vontade desses caras que não querem mudar em nada o futebol. Parece que tá bom desse jeito, tô quase morrendo, tudo, né? Um bando de velho senil, caralho. Meu broquinha vai pra eles. E quem é o destaque no apito, quem merece o troféu? O Fila da Bola.net. Já que eu terminei os bronquinhos, eu vou começar o Fino da Bola. E no mesmo tema, vou dar o Fino da Bola para a tecnologia empregada a favor do esporte. Olha que beleza. Esportes como o tênis, o rugby, o basquete tem revisão também. Tem erro, mas tem revisão. Futebol americano. Esses esportes que, porra, vão além. Não ficam naquela coisinha de, tipo assim, não podemos mudar porque a tradição é a cultura. Não, cara, você tem que favorecer sempre aquela coisa, o pró-gol, né, cara? O povo quer ver é gol, né? Porque o gol é alegria. Ó. Então esses esportes que privilegiam os pontos, a coisa correta, vai merecer o meu... Fino da Bola. Bom, meu Fino da Bola vai pro Arnaldo César Coelho, que ele foi o primeiro, por ser o primeiro árbitro sul-americano a apitar uma final de Copa do Mundo, e também pela carreira dele não ter polêmicas, assim, arbitragens duvidosas, tá? Então vai o Fino da Bola, vai pro Arnaldo César Coelho. Só depois, só a polêmica só virou depois que ele virou comentarista, né? Aí sim. Pode isso, Arnaldo? Não, vamos ver de novo o replay. O meu Fino da Bola vai pra tecnologia... Também, mas na linha do gol que vai ser usada a partir de agora do Mundial Interclubes, agora no final do ano, que vai auxiliar muito, pelo menos assim, é alguma coisa que não tem como se duvidar, né, que é a linha do gol. Então a tecnologia, como eu já tinha colocado no post faz um tempo atrás, é semelhante à tecnologia que a gente comentou aqui da linha do tênis, que é uma série de câmeras e um dispositivo na bola para que... seja validado quando entrar dentro do gol, apitar lá, soar o apito lá para o juiz. Bom, meu Fino da Bola vai para o Jorge Emiliano. Quem? Jorge Emiliano. Ele é o Margarida, mas o Margarida das antigas. O original. Isso, original. Né? Ele era um árbitro que, assim, ele dava um showzinho dele, né? Eu critiquei aqui os árbitros que querem chamar atenção e tal, mas ele não chamava atenção ou por ser autoritário, porque ele chamava atenção pelo gestual dele, porque era uma bichona. E só que assim, ele apitava bem, cara. É por isso que eu vou dar o Fino da Bola pra ele. Porque ele apitava bem. Era um cara que ele tinha um estilão dele e tal. Era meio showman do jogo, mas apitava bem. Então, muito melhor do que muito árbitro sem vergonha vagabundo hoje em dia. E sendo assim, colocamos um apito final nesse podcast. Ó, surpreendi agora com uma nova vinheta, que beleza. Sobre arbitragem, um tema ultra e mega polêmico. Você pode continuar esse tema aí nos comentários, ou no Twitter, ou no Facebook, ou mandar e-mails para a gente. Os contatos estão aí no post. Cartão vermelho para você, Rodrigo. Tchau. Cartão vermelho para você, Patão. Tchau. Pro chuveiro, Nogueira. Mas eu não falei nada, juiz. Apito final nesse programa. Semana que vem tem mais Papo do Fino. Um grande abraço. Apita aí, juizão.